Ele escolheu os cravos. Capítulo 12. Para sempre te amarei. A promessa de Deus através da cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. As pessoas costumam perguntar sobre a pronúncia do meu sobrenome. Em inglês é Lucado ou Lucado? Cada um fala à sua maneira, mas só para registro, é Lucado. É claro que podemos estar errados. Quando Billy Graham veio a San Antonio, referiu-se a mim como Lucado. Imagino que se Billy Graham diz Lucado, deve ser Lucado. A confusão com nomes tem causado alguns momentos complicados. Um exemplo notável foi quando visitei o escritório de um dos membros da nossa igreja. Uma de suas colegas avistou-me. Ela havia estado em nossa igreja e lido alguns de meus livros. Max Lucado! Exclamou ela. Eu queria te conhecer! Parecia rude corrigi-la naquele momento. Então, apenas sorri e disse olá, pensando ser este o fim da história. Mas era só o início. Ela queria me apresentar a alguns amigos. Então, saímos corredor afora e a cada apresentação vinha a pronúncia errada. Sally! Esse é Max Lucado! Joe! Esse é Max Lucado! Bob! Esse é Max Lucado. Tom, esse é Max Lucado. Eu sorria discretamente e acenava com a cabeça, incapaz de manobrar a conversa para corrigi-la. Além do mais, após uma dúzia de vezes, chegamos a um ponto sem volta. Corrigi-la seria muito embaraçoso. Assim fiquei de boca fechada. Então fui pego. Encontrei um sujeito que finalmente a colocou em maus lençóis. Estou muito feliz em vê-lo, disse ele ao entrarmos em seu escritório. Minha mulher e eu visitamos o culto da sua igreja no último domingo e saímos de lá tentando imaginar como pronunciar o seu nome. É Lucado ou Lucado? Caí em uma armadilha. Se eu dissesse a verdade, ela ficaria sem graça. Se mentisse, ele seria mal informado. Ela precisava de misericórdia e ele de esclarecimento. Eu queria ser agradável com ela e honesto com ele. Então, menti. Pela primeira vez na vida, respondi: Lucado, o certo é Lucado. Que meus ancestrais me perdoem, mas era imprescindível. Porém, o momento não estava sem seu valor redentor. A situação proveu um vislumbre do caráter de Deus. Em uma escala infinitamente maior, Deus enfrenta com a humanidade o mesmo que enfrentei com aquela mulher. Como ele pode ser bom e justo? Como ele pode dispensar a verdade e misericórdia? Como ele consegue redimir o pecador sem endossar o pecado? Pode um Deus santo negligenciar nossos erros? Pode um Deus bom punir nossos erros? Do nosso ponto de vista, existem apenas duas igualmente inapeláveis soluções. Mas sob a perspectiva dele, há uma terceira. Ela é chamada de a cruz de Cristo. A cruz. Você consegue virar-se para aquela direção sem ver uma? Em igrejas, numa lápide do cemitério, gravada em um anel ou suspensa por uma corrente, a cruz é o símbolo universal do cristianismo. Uma opção singular, concorda? É estranho como um instrumento de tortura se tornou em um movimento de esperança, se transformou em um movimento de esperança. Os símbolos das outras religiões são mais otimistas: a estrela de Davi com seis pontas, a lua crescente do Islã, a flor de loto do budismo e uma cruz para o cristianismo? Um instrumento de execução? Você usaria uma minúscula cadeira elétrica em volta do pescoço? Penduraria na parede o chicote dourado do carrasco? Imprimiria a figura de um batalhão de fuzilamento em seu cartão de visitas? Mas nós fazemos isso com a cruz. Por que a cruz é o símbolo da nossa fé? Para encontrar a resposta, não é necessário olhar além da cruz. Seu desenho não poderia ser mais simples: um traço horizontal e outro vertical, um na diagonal, como o amor de Deus, o outro na vertical para cima, como a santidade de Deus. Um representa a dimensão do seu amor, o outro reflete a altura de sua santidade. A cruz é uma intercessão. É onde Deus perdoou seus filhos sem descer seus padrões. Como ele pôde fazer isso? Em uma única sentença: Deus colocou nossos pecados sobre o seu filho e nele os puniu. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Uma segunda explicação: Cristo nunca pecou, mas Deus o tratou como pecador para que Cristo nos fizesse aceitáveis para Deus. Visualize um momento: Deus em seu trono, você na terra, e entre você e Deus, suspenso entre você e o céu, está Cristo na cruz. Seus pecados foram colocados sobre Jesus. Deus, que pune o pecado, derrama sua ira de justiça sobre os nossos erros. Jesus sofre esta ira. Uma vez que Cristo está entre você e Deus, você não é atingido, mas é salvo. Salvo à sombra da cruz. Isso foi o que Deus fez, mas por quê? Por que ele faria isso? Deve ser dever moral? Obrigação celestial? Requisito paterno? Não. Deus não é obrigado a fazer coisa alguma. Além do mais, pense no que ele fez. Ele deu seu filho, seu único filho. Você faria isso? Você ofereceria a vida do seu filho por alguém? Eu não. Há aqueles por quem eu ofereceria minha vida, mas peça que eu faça uma lista daqueles por quem eu entregaria a vida da minha filha. A folha ficaria em branco, nem preciso de caneta. Não existem nomes nessa lista. Mas a lista de Deus contém o nome de cada pessoa que já existiu, pois esta é a amplitude do seu amor. É o motivo da cruz. Ele ama o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16. A viga central proclama tão corajosamente a santidade de Deus quanto a viga transversal declara a dimensão do seu amor. Você não fica aliviado pelo versículo não ser assim? Porque Deus amou o rico, ou porque Deus amou o famoso, ou porque Deus amou o magro? Tampouco ele afirma porque Deus amou os europeus ou os africanos, o soberbo, o bem-sucedido, o jovem, o velho. Não. Quando lemos João 3,16, simplesmente com alegria, lemos porque Deus amou o mundo. Qual a dimensão do amor de Deus? Grande o bastante para todo o mundo. Você está incluído no mundo? Então está incluído no amor de Deus. É bom estar incluído. Não é sempre que isso acontece. As universidades o excluem se você não for esperto o suficiente. O mundo dos negócios o exclui se você não for qualificado. E, infelizmente, algumas igrejas o excluem se você não for bom o suficiente. Porém, apesar das possibilidades de exclusão, Cristo o inclui. Quando indagado sobre a amplitude do seu amor, ele esticou uma das mãos para a direita e outra para a esquerda. Então as pregou nesta posição para demonstrar que ele morreu amando você. Mas não há um limite? Certamente deve haver um fim para esse amor, você pode pensar. Mas Davi, o adúltero, nunca o encontrou. Paulo, o assassino, nunca o encontrou. Pedro, mentiroso, nunca encontrou. No que diz respeito à vida, todos chegaram ao fundo do poço. Mas quando o amor de Deus, seu fim, nunca foi encontrado. Eles, assim como você, encontraram seus nomes na lista do amor de Deus. E pode estar certo de que aquele que escreveu os nomes sabe como pronunciá-los.